Alô, quer falar com quem? Eu vou deixar o meu aqui gravando, porque às vezes o Eduardo dá algum problema, mesmo porque eu vou comigo. O Eduardo cai. O Eduardo cai da cadeira às vezes. O programa é a maldição, é a maldição do Jeff pequena. Foi pesada. Entendeu? Aí eu vou deixar aqui gravando, mas eu não estou, tá? Beleza. O Leandro tá falando aí. Qual é, Leandro? Qual o programa que vocês usam pra gravar? Eu tô gravando com o Skype Recorder. Ah, do Skype mesmo? E você, Pedro? Já foi. Então vamos lá, eu vou... Tá com um gravadorzinho mesmo aí. Isso, então vamos lá. Eu vou começar a introdução de segunda parte, valeu? Valeu. São quantas, Eduardo, ainda? Faltam, acho que mais 10 agora. Tudo que a gente falou da ABC, 10, deve dar 10 no total. Porque CBS são só 4. A CW são 3. Então CBS é sempre enxuta, sempre rica. Sim, então vamos lá no 3? Vamos lá. 3, 2, 1 e... There ain't a reason you and me should be alone tonight. Yeah, baby, tonight. Yeah, baby. I got a reason that you should take me home tonight. It's right, but it's so wrong tonight. Yeah, baby, tonight. Yeah, baby. Right on the limits where we know we both belong tonight. It's hard to feel the rush to crush the danger. I'm gonna run back to the edge with you, where we can both fall far in. A segunda parte do nosso podcast sobre as nossas apostas para Fall Season 2012 e 2013. E conosco está aqui de novo o Moisés, nosso papai troll. E aí, Moisés, de volta? De volta outra vez. A mamãe. Hobbit. Mamãe, você tá aí, mamãe? Luana. Tô aqui. Oi. E nós estamos também com os nossos virgens, os nossos marinheiros de primeira viagem. Sim, verdade. Igor. Você tá por aí ainda, Igor? Eu tô. E o Léo? Léo, você tá por aí? Opa, é nós que heróis. Então a gente vai começar essa segunda parte do podcast. Na primeira parte a gente teve aí falando dos promos da ABC e da NBC. NBC, foi a mistura, né? Você viu com a mistura no português. Porque esse é alfabetizado nas duas. É, uma coisa meio Sasha, meio Xuxa, né? Então a gente falou das promos da ABC e da NBC. E agora a gente vai falar da CBS, que é ainda a emissora número 1 dos Estados Unidos, e a emissora que parece que escolhe os seus projetos com mais cuidado. A ABC aprovou apenas 6 projetos para essa Fall Season, sendo que desses 6, 2 estreiam só lá para metade de janeiro, e a gente não vai falar no caso agora, vai ser numa outra oportunidade. Então, até vamos falar. Porque a gente tem que ver, o Eduardo, se o mundo não vai acabar, né? Exatamente. Então, vamos falar daqui das novidades da CBS, que são 3 dramas e uma comédia. Eu vou falar da comédia, que já botei no Facebook, que vai ser com certeza a minha comédia favorita, que é Partners. A nova comédia dos criadores de Will & Grace, que tem o Dave Krumholtz, de Numbers, e o Michael Urie, de Ugly Betty, e ainda tem o Brandon Routh, de Superman, e a Sophia Bush, de One Tree Hill, no elenco. Essa série bem simples, temática bem simples, vai contar a história de 2 amigos, que são amigos de longa data e parceiros de trabalho, que, né, um é heterossexual, o outro é gay, né? Sempre a mesma temática, mas o promo que saiu é muito bacana. Eu gostei a beça desse promo de Partners, eu acho que vai ser a melhor comédia, e a CBS encaixou essa comédia num bom horário. Botou as segundas-feiras entre How I Met e Two Broke Girls, que são dois hits do canal, né? Então eu acho que tem tudo pra bombar, com certeza. Não tenho nem muito o que falar. A premissa é legal, estão acusando de plágio, falando que isso é um remake de uma série que foi feita nos anos 90, que tinha lá o Alan de Two and a Half Men. Mas os criadores da série dizem que é baseada nas próprias experiências deles, né, no próprio relacionamento deles ao longo desses anos. E tendo a grife dos criadores de Will & Grace, para mim já é coisa certa, porque eu acompanhei Will & Grace 8 anos e acho uma das melhores comédias da TV. Então, para não ficar falando sozinho, fala aí, Igor, o que você achou da promo de Partners? Eu achei super engraçado, assim, das comédias depois de Malibu Country. Eu acho que Partners foi a que teve a promo mais engraçado. E assim, né, quando você fala de Will & Grace, você fala da, assim, quase que colado com Friends na melhor comédia já feita na televisão americana. Eu sempre gostei de Will & Grace, eu nunca assisti todas as temporadas, mas eu já assisti alguns episódios e já me matei de rir. Só que eu achei a temática muito parecida com a de Will & Grace, sabe? O relacionamento de um amigo gay e daí na namorada, mas daí agora um homem dos dois amigos. Mas a premissa é bem interessante, sabe? Então eu acho que vai bombar, sabe? Se eles souberem desenvolver bem a série, e a ação foi bem engraçada, a premissa do namorado, dos dois amigos, e que um amigo gay tenta colocar, salvar o namoro do amigo hétero, só que isso vai se complicando mais a vida deles. Então, o carinha que interpreta ele é bem engraçado, então, tomara que dê certo. Eu tô apostando. Ah, eu achei bonitinho também. Eu achei legal, não sou muito de ver comédia, mas eu achei legal por ver o piloto, pelo menos. Bom, eu não tenho opinião formada para essa sitcom. A única coisa que eu afirmo com toda certeza é que eu detesto Brandon Routh. Mas sobre a série, eu não, acho que eu não vou opinar sobre ela, não. Mais alguém? Cara, eu espero que dê certo. Eu sempre aposto na errada. Apostei ano retrasado, eu acho, em Shit My Daddy 6 e vingou Mike Molly. É, ano passado apostei em Mad Love e não vingou também, vingou outra. E, então eu não vou nem apostar, cara, porque vocês querem assistir, né? Eu nem vou ver, que eu sou pé frio pra comédia da CBS que começa. É, mas assim, o histórico da comédia em si parece muito bom, entendeu? Então não vou apostar. É como eu disse, pra mim vai ser a melhor comédia, então pra mim eu bomba. Moisés, pra você? Pra mim, espero que bombe, bomba. Lua? Eu acho que bomba. Sim. CBS, né, cara? Ela trabalha muito bem também, cara. Dificilmente, né? Não dá. Escolhem os promos muito bem. É. Encaixam muito bem. Sim, sim. E vai pegar uma boa audiência de How I Met, e até quem quer ver Two Broke Girls também vai acabar assistindo a série. Do jeito que eu sou preguiçoso, parecido com o americano, eu não ia, nem se eu quisesse, né, mudar de canal, e não ia nem me mexer, ia acabar assistindo por força, e ia acabar gostando. Toda a estratégia, né, que eles também pegaram o horário de Two and a Half Men, que foi para as quintas-feiras, né. Mas eu acho que vai dar certo. Então, Alu, você acha que vai bombar ou flopar, Alu? Bomba. Igor, bomba ou flopa? Bomba. Bomba? Muito boa. Léo, bomba ou flopa? CBS, bomba. Então, primeiro ponto pra CBS. Então, tá aí. Galera votando total pela emissora. Ninguém viu as promos dele. Não, cara, eu tô votando pelas promos. Pelas cara, séries, eu vi assim. Eu vi, mas foi a primeira que eu votei pela emissora, porque eu não consegui ter opinião sobre a série. Eu nunca vi Will & Grace, então assim, eu não posso me basear. Então aí eu tive que ir pela emissora, pra não ficar nulo. Então, eu me basei pela promo, porque eu também não vi Will & Grace, e eu não me ligo muito nessa coisa de emissora, não. Eu assisti a série de todas as emissoras, não tem como fazer isso. Não, eu também, mas assim, fui mais pelo lado do... Ah, cara, tipo, é... A emissora... É, dificilmente não... É, não vinga, né? Comédia, dificilmente não vai vingar no CBS. É igual a HBO, né? Tipo, você não diz que nada vai flopar. Ah, mas aquela... Como é que é o nome daquela? Horrível. Aquela mulher do cabelo cacheadinho, gente, que sério, horrível. Laura, muito... Enlightened. Gente, muito ruim esse negócio. Eu Olha. Eu vi até o final, fica quieta. Ai, cruzes, muito ruim. Então, vamos lá. Então, Partners vai bombar. Próxima série da CBS é Made in Jersey, que conta a história de uma advogada, a primeira que fez faculdade na família, vai trabalhar numa firma de advocacia em Manhattan, blá, blá, blá, blá. Essa flopa. Já vimos isso antes. Não, e ainda tem a ousadia da CBS, que... É colocar uma inglesa fazendo o papel de uma latina. Porra. Gente, é porque eu não consegui ver a promo Vai toda, porque achei muito chato. Brasileiro lá. Gente, a promo de Made in Jersey, eu só vi pela metade. Eu vi o behind eu the scenes. Eu também só vi a metade. Inteiro, mas quando lançaram a promo, fiquei com muito sono, entendeu? É muito chata. É muito chata. É muito chata. Muito reciclada, sabe? Oh. É muito boring, boring, boring. É, muito. Já vi isso em algum lugar antes. É muito Entendeu? Bom. E entre assistir uma série de advogadas da CBS e assiste The Good Wife, né? Vai assistir Made in Jersey. Então, pra mim, Made in Jersey, bomba. Flopa, perdão, flopa. Flopa. Pra mim também flopa. Lu? Flopa, com certeza. Igor? Flopa. Papai? Flopa, com certeza. Então, primeiro flop da CBS, 1-1. Próxima série da CBS é... Vegas, né? Ou Vegas, se for em inglês. As Sachas que me corrijam, né? Essa série, cara, eu gostei do promo, mas eu senti aquela vibe The Playboy Club. Vai ser bem, bem ambientado, legal, mas o americano médio não vai curtir e vai dar tchau. Apesar do elenco ser bem bacana, pra quem não sabe, Vegas vai mostrar a história de um cowboy na Las Vegas dos anos 60, que ele se torna xerife e ele vai combater, né, de certa forma, entre muitas aspas, a máfia local lá de Las Vegas. Eu gostei do promo, achei legalzinho. Tem o Dennis Quaid, tem o Michael Chiklis lá, do The Shield. Tem o eterno pé frio Jason O'Mara, de Terra Nova. E tem a Trinity, de Matrix também, né? A Carrie Ann Moss no elenco. Elenco bom. A ambientação ficou legal, mas eu não tô levando muita fé em Vegas, não. Vocês? Eu... Olha, falando. Ah, eu assim, foi o que você falou, elenco perfeito, mas eu acho que esse não vai ser o gosto do americano, como é que eu vou dizer? Por exemplo, o cara que mora em Nova York, na Califórnia, eu acho que não vai se interessar muito por essas coisas, não. Entendeu? Agora, já o cara que mora mais lá pro... Sei lá. Como é que eu vou dizer? Um que não seja muito cidade, entendeu? Assim, muito... Muito da cidade, assim. É um Texas da vida, né? Isso. Eu acho que até vai. Entendeu? Um cara assim. Mas, não sei. Eu acho que não vai dar certo, não. O elenco é muito... Eu acho que é uma mega produção, mas eu acho que não vai vingar, não. Eu não acho que seja quanto ao local, mas... Quanto à idade, assim, do pessoal. Eu acho que os mais jovens vão se interessar, entendeu? Eu acho que os também. Mais velhos vão se interessar. E dependendo do horário, não vai valer a pena. Porque depende do horário também, né? Porque tem a faixa etária. Eu não vou me pronunciar quanto a essa série, porque eu não assisti. Eu assisti só um pedaço da promo. E agora, então, eu não consegui entender muito bem, porque não dá pra ouvir, né? Todo mundo falando com vocês, assistindo, mas, assim, eu não assistiria, porque não é meu estilo, assim. Eu acho que é essa coisa da idade mesmo, dependendo do dia que vai ter, não vai dar certo por isso, assim. Ó, pra esclarecer aqui, Vegas vai ser às terças-feiras depois da dobradinha de sucesso, né? de NCIS. NCIS, NCIS Los Angeles, e depois vai passar Vegas às terças. Pode ser que dê certo, porque essas séries têm um público mais velho, pelo menos que eu sim. acho, né? Sim. Porque NCIS é bem, sei lá. NCIS é a série mais assistida, né? no público geral. A média foi de 19 milhões nessa última temporada de NCIS. Então, pode ser que dê certo por isso, mas... Sim. Eu acho que Vegas vai dar certo por causa que, assim, na minha opinião, a série não tá focada realmente nos jovens. O promo não foi pros jovens, mas pra uma idade mais avançada, por causa que o público é 18 para 48. Então, assim, existe um público crescente de pessoas de terceira idade e adultos nos Estados Unidos, por causa que a população tá envelhecendo, e eu acho que Vegas vai pra isso. Uma Justified da TV aberta, sabe? A população que não assiste... Ah, mas Justified é muito bom. Que possa, eu sei que é outra proposta, mas... A tentar colocar, assim, pra Vegas. O Vegas pode melhorar. Eu acho que vai bombar. Então, Lua. Cara, eu não sei. Não, prefiro não me pronunciar. Então tá. Sei, Moisés, o que você acha? Moisés? A live? Yes, vai. Tá dormindo? Vai o quê, Moisés? Vai o quê? Vai bombar. Vai bombar. Léo, tá, vai bombar. Ele tá dormindo, cara. Ó, eu acho que... Flopa. Eu acho que não vai dar certo, não. Eu também acho que flopa, então. Segundo flop da CBS, então. Então, vamos pra última sériezinha da CBS, que é nada mais, nada menos do que Elementary, né? Ou... Elementary. Ah, gostei, hein, Sasha? Olhei. Parabéns. Parabéns pra Sasha. Elementary também, mas enfim. Tá bom. Fala aí, seu Não, por favor, fale de novo, Luana. Você vai anunciar agora. Fala, Lu. Elementary. Que eu aprendi assim, né? Agora não sei. Arrasou minha vida. Então, Elementary, na verdade. Mas enfim. Então, Elementary é a releitura do Sherlock Holmes, né? Em Nova York, nos dias atuais. A série vai ter o Johnny Lee Miller, que foi o Eli Stone no papel do Sherlock, e temos a Lucy Liu como Doutor Watson, ou Doutora Watson, né? Cara, tem que me pronunciar. Olha, eu achei muito tosco isso. muito tosco. Assim, eu não vou ser sincera, eu não gosto do Sherlock. Eu não consegui assistir o primeiro filme com carinha lá, do Homem de Ferro, que agora eu não lembro o nome dele. Eu assisti só metade. do filme porque eu achei muito chato. Mas eu, assim, é um personagem que, cara, todo mundo conhece. Ele é o quê? Ele é inglês, entendeu? Tá lá em Londres. E é isso aí. Então, cara, pra que fazer isso? Meu Deus! Pra que levar o personagem pra Nova York? Mudar totalmente o estilo do personagem. Mudar o companheiro dele, cara. Tipo, aí vai botar a Lucy Liu. Aí a gente sabe que vai ter aquele romance, porque tá na cara que vai ter. Tipo, na promo, tá na cara. E isso é ridículo. Por mais que as pessoas no Tumblr, né, que as pessoas são muito loucas, porque tem a série britânica também, o pessoal fala, né, shippando os dois, mas tipo, é palhaçada de fã. Mas, cara, achei muito tosco, meu Deus, sim. Muito ruim. Eu amei o trailer. Desculpa, pessoal. Mas assim, eu não vi Sherlock Holmes, a da série britânica. Eu quero baixar, eu quero ver. Mas eu ainda não vi, então eu não posso fazer, tipo, efeito de comparação. Mas eu gostei do jeito que humanizaram o Holmes, sabe? De toda aquela coisa, por causa que eu já li um livro do Sherlock. E o Sherlock é exatamente igual, sabe? Tem toda aquela pretensiosidade e humor. E se eles souberem aproveitar bem isso, a série pode ser legal. Mas eu tenho a impressão que a série vai ser procedural, sabe? De um episódio por semana. E daí vai ter toda aquela tensão sexual que a Luana disse. de que se não acontecer logo, vai acontecer que nem Bond, que vai ficar arrastando aquilo lá, e algum dia a Pantera vai chegar lá grávida e vão mudar toda a história. E isso me deixa estressado, sabe? Se eles não tivessem deixado a Watson mulher, iria ficar parecido com o Sherlock Britânico. Se, se a Watson continuar outra coisa, vai ter o clima sexual. Então... A revolta da pessoa é impressionante. Pode continuar, Igor. Pode continuar. Mas então... Então, em relação a Sherlock ou Elementary americano. Elementary não. Elementary. Elementary. Elementary. Elementary. Tá? Vai ser procedural, provavelmente. Pode ser uma mistura aí de Sherlock e o Key com Bones. Né? E vai, sabe? E vai ter toda aquela coisa de investigação. Vai depender muito do jeito de eles investigarem os casos, sabe? E aqui... E o negócio de investigarem... E, tipo assim, o jeito que eles colocarem humor em cada cena, na dose certa, a série pode dar certo, mas eu não vejo razão pra que ela possa ir adiante no futuro próximo. É, olha só, eu não vi a promo, eu vi a promo comentada, né, com os atores. Nas cenas que eu vi não tinha dessa promo, né, com os atores, não tinha tanta comédia assim. Eu não vi a série UK, do UK, né, mas dizem que é muito bom e as séries britânicas são curtas, né. Eu acredito que seja um crime só por temporada, né, não sei. Acredito que seja. E, assim, o fato de terem posto a Lucille como Watson, que realmente eu acho que foi o pior. Porque vai ter, é inevitável, vai ter atenção sexual, mesmo que os produtores não ponham isso claramente, as pessoas vão ver. Porque o pessoal já vê atenção sexual com dois caras, com um cara e uma mulher. Feed Hawaii Five-O. Então, não, mas Rafa não tem, né? Tipo, não tem como falar. Mas, assim, as pessoas já chipam os caras, não tem como, não. E o pior é porque, assim, quando tem... Se fosse um Watson homem e o pessoal fizesse... Ah, tá, questão sexual, mas é palhaçada, hein? Tipo, é engraçado ver. Mas, como ela é mulher, todo mundo vai ficar esperando que aconteça alguma coisa. E vai ficar aquilo, e vai ficar que nem Bones, Castle. Eu parei de ver Castle por causa disso, porque era muito chato ficar, você fica esperando, sabe? Uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer, mas fica enrolando, enrolando, enrolando. Isso é muito irritante. Então, eu não gostei da série mesmo. Bom, eu acho... Eu tô com a Luana, assim. É, eu sou muito fã de romance policial. Eu gosto muito de Agatha Christie, de muitos livros de Agatha Christie. Eu adoro Agatha Christie. Isso, eu tenho muitos livros dela, tem uns que eu ainda não li. Gosto muito de Sherlock Holmes, vi o primeiro filme com o Tony Stark. É, gostei demais, achei muito perfeita a interpretação dele como Sherlock, a do Jude Law como ai, sumiu o nome do homem da minha cabeça. Downey Jr.? Não, o personagem do Jude Law, o... Watson. Watson, isso. Eu achei muito bem. A série britânica, eu não assisti ainda. Assim, tem planos pra assistir. É, mas eu acho que, o que a Luna falou, existem coisas que, pra dar certo, tem que se manter no lugar. Você pegar uma série britânica, uma história britânica, um conto britânico, tudo bem, um americano que quer tratar, fazer alguma coisa sobre, que faça, mas que mantenha as raízes. É, principalmente no caso do. Principalmente no caso do. Pera aí, rapidinho, tá chiando aí? Tá. Muito. Quer que eu saia da ligação pra terminar depois e voltar? Não, agora ficou. Não. Agora ficou bom. Acho que é a posição do cabo. Não, eu uso o notebook, não tem cabo não. Então, assim, enfim, Eu acho que esse negócio de eles mudarem muito, americanizar coisa totalmente, não vai dar certo. O Watson, mulher, realmente, tensão sexual do primeiro ao último minuto. Com certeza vai ter isso. E você fugir muito assim de uma coisa que dá certo, que o Sherlock dá certo, deu certo, dá certo e vai sempre dar certo. Eu acho que fugir muito disso, eu acho que não vai rolar, assim. Eu acho que a crítica, principalmente, eu acho que não vai ser muito favorável, não. Eu acho que eles deveriam, se quisessem fazer alguma coisa assim, tentar manter o máximo possível, assim, a proximidade. Enfim, eu tô com a Luana totalmente nisso daí, nesse aspecto dessa série. Então, vamos ver se nosso velho pai tá dormindo. Velho pai, você tá dormindo? Dormiu e babou. Não só somente dormiu, como ele também babou. Ele deve estar vendo o UFC. Não, você não tá entendendo. Eu não vou editar essa parte. Vai ter o Moisés dormindo. Vai ter. Vai ter dormindo. Tá roncando. Luana, bombo flopa elementary. Flopa, com certeza. Igor. Olha, eu acho que bomba. Léo. Flopa. Eu acho que flopa também. Então, 2-2 para a CBS. Vamos para a penúltima emissora, né? Chegando ao fim. Vamos falar do canal da Raposa, a Fox. Que esse ano também ficou bem tranquila. Aprovou 5 séries novas, das quais só 3 estreiam agora no Fall Season. E são dessas 3 que a gente vai falar. A primeira é o drama The Mob Doctor, né? Que é estrelado pela Jordana Spiro, que as pessoas amam essa mulher de paixão, né? Não sei que esse pessoal vê tanto na Jordana Spiro, mas ela é uma médica que mora em Chicago e o irmão dela deve a máfia de Chicago e ela tem que fazer alguns trabalhinhos para a máfia para poder pagar o débito do irmão. Para mim, isso flopa porque é o mesmo caso de Red Widow, é telefilme, não dá para série. 22 episódios, é muito, muito, sei lá, muito esquisito. A promo é o cara lá da máfia pedindo pra ela dar matar o cara que tá internado no hospital. E se for toda semana isso, sem condições, pra mim, já vou cortar logo, é flopa, tranquilo, The Mob Doctor. Cara, eu também acho, eu achei muito sem noção a promo, e eu achei tudo sem noção, tudo meio idiota, assim. Achei muito bobo esse plot. É igual Red Widow também. Mas acho que o Red Widow ainda é um pouquinho mais interessante do que esse, entendeu? É verdade. Sei lá, é verdade. Se fosse diferente, assim. Porque no caso ela. O cara pede, né, na promo pra ela matar o carinha lá. O cara da marca pede pra ela matar outra pessoa. Eu achei, pelo nome da série, que ela ia cuidar, sei lá, dos carinhas, né, da máfia, tipo, deve um tiro, vou lá, entendeu? Mas, sei lá, não sei. De qualquer forma, ia ser muito ridículo. Então, pra mim, flopa. Total. Pra mim também, flopa. Total, então, sem mais... Né, sem comentários, flopa. Igor, tem alguma coisa a dizer? Eu tenho. Parece que a máfia tá em alta nessa Fall Season, né? Toda série tem máfia envolvida. Vegas, The Mob Doctor, Red Window. Então, assim, daqui a pouquinho nós vamos ter só série dominando geral. Só máfia dominando geral. Então, não, flopa com certeza. Muito chato. Então, flopou Red Widow, ó. Eu tô até vendo aqui. Flopou The Mob Doctor. Tchau, Jordana Spiro. Então, vamos falar das outras duas séries da Fox, que são duas comédias, né? Porque as outras só mais pra frente. Então, a primeira é Ben and Kate, que conta a história de dois irmãos. O irmão muda para a cidade da irmã porque vai stalkear a ex-namorada e resolve ficar para ajudar a irmã recém-divorciada de novo, né, abre aspas, a cuidar da sobrinha. O promo é bonitinho, mas eu já tenho a minha comédia que vai ser Partners, então não vou ver. Mas acredito que bombe, Ben and Kate, acredito que bombe. Vocês? Ah, pode bombar, não sei. Provavelmente bomba, né? Mas eu não vou ver. Então. Luana é anticomédia, né, Luana? Sou meio anticomédia mesmo. Você, Léo, o que você achou do promo de Ben and Kate? Cara, achei nada demais. É, não é aquela impressão que você tem de, tipo, já vi isso em algum lugar? É, sei lá. Eu não sei se, assim, o não sei. Não sei se esse negócio também de série com nomes assim já deu, aí você já fica com aquela impressão de, sei lá, mais, sei lá, mais um Mike Nolly, mais um É, eu tenho a impressão de que todas as séries dessa fall season de comédia tem um quê de queremos ser Modern Family. Aí cada uma aproveita de um jeito. A família desajustada, o casal que quer ter um filho. Exatamente. E acaba sendo reciclando plots de outras séries que já foram, entendeu? Então eu acho difícil. Você, Igor, o que você achou dessa Ben and Kate? Eu achei o promo, sei lá, legalzinho, mas não foi nada demais. Mas é só que eu achei a criança muito fofa. Sim, uma fofinha. Meu Deus, olha o que tô vendo, Meg Jones. Palmas pra ela. Eu vou ver o piloto, sei lá, se for engraçadinho, eu continuo. Minha metinha é 3 episódios por série, né? Então, mas eu acho que bomba, por causa que Fox tá em deficiência com comédia, cancelou Breaking, Alan Grey, alguma coisa assim. É. Não é Elementary. Exatamente. Daí, Alan Grey, foi o que eu falei. E cancelou I Hate My Teenage Daughter. Exatamente. Ela precisa de comédia, então eu acho que vai renovar. Então, bomba. Então, Lu, bomba flopa. Cara, eu não sei, acho que bomba, porque o pessoal americano tá muito estranho, e eles gostam dessas coisas, então pode ser que bombe. Léo, bomba ou flopa? Flopa. Flopa, pra mim também é flopa. Moisés ainda está dormindo, dorme o sono dos injustos, então vamos imaginar que ele vai dizer que flopa também, porque nós somos a maioria. Então... ok. E a última... nós somos a maioria... Voto vencido, Moisés. E a última série da Fox é The Mindy Project. Mindy. Estrelada pela Mindy Kelly, lá de The Office. Eu gostei dessa promo. Eu gostei. E eu senti, assim, uma grande vibe de... O Diário de Bridget Jones, cara. Eu gostei muito. Muito mesmo. Pra quem não conhece, The Mindy Project é a série que vai ser estrelada pela Mindy Kelly, de The Office. Onde ela faz uma obstetra que ela sabe tudo de comédia romântica, mas ela na vida romântica dela não é tão bem sucedida. Eu achei excelente a piadinha dela no táxi, falando que ela queria um homem assim, assado, não sei o quê. Aí de repente ela fala, com o rosto do... Ai meu Deus, do Michael Fassbender. Aí ela fala, não, o rosto não, com o pênis do Michael Fassbender. Eu achei eu achei isso muito engraçado. Eu rachei meu bico e eu aposto em The Mid Project pra essa temporada. Eu acho que vai ser bom. Cara, eu vi a sinopse e eu... Cara, essa série não... vai ser horrível. Mas eu amei a promo. Amei muito. Assim. Eu acho que é a comédia que eu mais gostei de todas as promos que eu vi. Vou ver com certeza, eu adorei. Achei muito legal mesmo. Pra mim vai bombar, cara, é muito bom. Olha, eu acho que vai ser a única coisa que vai dar certo na Fox. Eu acho que bomba também. Eu achei também engraçado, assim, sabe? Sei lá, um pouco diferente, né? Daquele humor negro, daquele humor muito espalhafatoso. Eu gostei, eu acho que bomba. Você, Igor? Mindy Kaling, gente. Adoro Mindy Kaling. Ela é muito fofa, ela é muito engraçada. E assim, eu adorei a promo, foi muito legal, sabe? Eu também amei aquela piada do táxi. Então, eu acho que bomba. Então, todos concordam que Mindy Project vai bombar? Oh, yeah. Todos gritam. Então, A Fox tá encerrada. As séries do Mid-Season a gente vai comentar mais pra frente, que é The Following e The Goodwin Games, que eu também acho que vai ser uma boa comédia. Mas chegou a hora do melhor canal da TV americana. Eu acho que só empata com a ABC Family, que é a querida CW. Todos pira! Ah, todos fica louco com a CW. Todos fica louco. Todos. Então vamos falar da série que, na minha opinião, dessa Fall Season, vai ser a mais fraquinha de todas, que é a Emily Owens MD, né? Ah, eu... Já nasceu morta, vamos... para. Muito ruim. Pra quem não sabe, essa série é a que ia se chamar First Cut, né? Que conta a história de uma médica, que é a Emily, né? Que, não por acaso, é a filha de ninguém menos que Mary Streep, né? É? Ela é a filha da Meryl Streep, a protagonista da série. É a cara da Meryl. Ela é a cara da Meryl. Só não sabe o nariz da Meryl, né? Para. A Meryl é mais bonita que ela. Para. E ela é a filha da lá da produtora de Smash, né, também, né? Gente, ela ficou muito mal com uma filha da produtora. Foi retardista total. Ela não atuou bem lá. Ela não vai suportar ser a protagonista. Vai ser horrível. Ela é não, muito e a plot... boa em Off the Map. Eu assisti Off the Map, tá? Off the Map? Não! Eu adorava, tá? Não falei a mais. Melhor série da CW fora da CW. Tipo, cara, eu adorava a série. Mas ela tava bem lá. Eu achei. Ela era da médica também. Eu acho... Assim, vamos falar aqui do plot rapidamente. O plot da série é muito fraco. Por quê? É a história da médica que vai trabalhar no hospital na cidade dela e ela percebe que as pessoas que estudaram com ela no high school continuam sendo umas biates, cara. Que plot ridículo! O mais ridículo, ela pensando, aí fica aquela vozinha falando assim, ela tá pensando, cara, é muito ridículo isso. Olha, eu não tipo, gostei. A vozinha da consciência me irritou muito. Então, muito ridículo. A CW, ela assim, ela não tem suporte numa série médica, entendeu? A CW tá pensando criança. Deixa ela se ela não vai, não vai dar. É porque é o bloco médico da CW, né? Heart of Dixie e Emily Owens, né? É isso que eu ia falar. Eu não vejo série médica assim, de emissoras boas, promissoras. Duvido que eu vou ver da CW, mas assim, eu não gostei também não da promo. Tem o Justin Hartley, né? O famoso arqueiro. Era melhor ele ter ficado no Arqueiro Verde. É. Tem ele com óculos maior do que as fuças dele, que eu vi aqui. Enfim, cara, não gostei. Achei muito tosco e pra mim vai ser cancelado na, sei lá, com 5, 6 episódios. Cara, eu não dou então... sorte de série médica, porque todas que eu assisti foram canceladas. Off the Map foi cancelada, Combat Hospital foi cancelada, a Gift of the Day foi cancelada. Você só escolhe as melhores pra ver também. mas as séries são muito boas. Combat Hospital e a Gift of the Day eram muito boas. Só que Combat Hospital era muito cara, e a emissora que tava era uma bosta, que eu nem sei, acho que era NBC, não sei. NBC. Então, tipo, foi cancelada por isso, mas era muito boa. E a Gifted Man também é muito boa. Off the Map eu gostava, era divertida, mas não era tão boa assim, não. A Gifted Man era muito boa mesmo, gente, eu gostava também. Caramba. Gente, eu tô olhando aqui pro Barney de Emily Owens e eu já consigo saber. Eu mal vi o trailer, mas eu já consigo saber exatamente quem vai ser quem. Ali, caramba, a Emily vai ser a melhor amiga daquela guria que tá com o cabelo Black Bauer. O Justin vai ser o cara pegador que vai ficar pegando a mulher de rosa. Não, o Justin ele acha que é o namorado dela, não? Vai ter um... Eu acho que vai rolar uma pegação entre eles também. Vai rolar uma pegação entre Emily. Emily vai ficar sentida com a guria de rosa. A guria de azul vai ser um alívio cômico. E o de cinza vai ser o carinha mega a Forever Alone, entendeu? Vai ser a série. Pronto. E a neguinha aqui do cabelo, com todo perdão, pessoas, não me processem, por favor. A moça afrodescendente do cabelo esticado, ela que vai ser a vilã da história, né? A Beate. Não, mas eu Tá acho que certo. o Justin é amigo dela, pelo que eu entendi na promo. E ela meio que gosta dele, ou não sei, alguma coisa desse tipo, assim, sei lá. Quem se importa, né? Enfim, né? Quem se Que bom importa, que né? ele viu essa merda. A gente não vai ver mesmo, né? A gente vai continuar assistindo Heart of Dixie, não vai assistir Muito isso melhor, mesmo. gente. Harvard. Muito bom. Então, pra todo mundo, vai te resumir, todo mundo flopa essa porcaria, Eu né? também. Todo Moisés mundo. também. Sim. Então, beleza. Então, mas o flop certeiro da CW nessa temporada, que é a nova Ringer, é The Beauty and the Beast. Nossa. Nossa. Gente, que bicha é essa, gente? É. Gente, é Lana Cadê a Abacaxi de Smallville. E a Eu Beast. também. A Que Beast bicha não é é peluda. Não sei de onde veio. E a Beast é meio. A Beast é gay, entendeu? Ela parece meio metrosexual, então. É triste. E ele cara? tem uma cicatriz, nada a ver na cara. Vamos Que é descobrir se é bicha? coisa do Isso plot. é a caracterização da bicha, entendeu? Você não Cara, tá entendendo a a CW. subjetividade da sociedade. A CW, eu acho que. Sei lá, cara. Só faltou o Clark Kent em alguma série nova. Porque. O tal Mas não elenco. foi essa. Pode falar. Oi? Pode falar. Não, não. Tá o elenco todo de Smallville. Em séries absurdamente. Nossa, cara, eu não sei nem o que falar. Essa The Beauty and the Beast é assim. Eu acho que de todos os promos que eu vi da nova season, eu acho que é o pior de todos, cara. O pior de todos mesmo. É, Não, esse promo é ridículo. a Kristen Crook, ela tá parecendo a Lana mesmo. Na promo, você olha pra ela, Isolada. tu lembra ela da Lana sendo atacada por alguma aberração lá do início, dos inícios Alguma da Metal season. Freak. Algum freak lá de Smallville e o Clark vindo salvar. Só que nas promos não tem o Clark. Mas eu não gostei também não. Gente, Pois é. eu achei muito ruim. Eu achei muito ruim. O promo é muito ruim. As atuações são muito ruins. Sabe? A fera, cara. Que fera é aquela? Não Pra foi. mim, ela tem a cara de um demônio de Caraca, Supernatural, de Charmed. eu ia falar isso agora, um demônio de Supernatural. É, cara. É o um Gente. metamorfo, né? O olho não é amarelo, sei lá. Eu Ele realmente transparente. pensei que a CW queria evoluir, entendeu? Que ela queria passar adiante essa fase de série adolescente quando ela renovou a Nikitinha. Entendeu? Mas não! Eles continuam com Gente, essas bosta! mas não foi essa série que a CBS descartou? Teve uma série que a CBS descartou e a CW foi lá e pegou. A CW Não, agora foi fez. Ringer! Foi Ah, foi Ringer! Ringer. Mas não era essa também? Mas não Não, essa. a CBS ia fazer a versão deles de Beauty and the Beast também. Ah, então. Sabe que uma coisa dessa? É porque a CW, né, como é uma emissora jovem, eles ficam atrás de uma coisa assim, tipo romancezinho, água com açúcar, né? Coisa meio crepúsculo. Aí eles queriam fazer uma versão de Jogos Mortais. Eu acho que o que veio pra eles não deu certo, era pior do que isso. Aí eles pegaram isso, cara. Ah, mas eu acho que eles apelam para coisas nada a ver, assim, sabe? Nossa, a CW tem que aprender muito, sabia? Assim, eu gostava muito de Smallville, eu era muito fã de Smallville e tal. Eu gostava muito, assim. Pô, mas. Não sei, cara. Nunca gostei de Supernatural, mas eu tenho que tirar o chapéu porque é o carro-chefe, né, praticamente, da CW, enfim. Eu acho que foram os trabalhos, assim, que eles mais, sei lá, tiveram sucesso, isso. Mas é uma emissora que, enfim, eu acho que não. Se continuar com essas coisinhas assim, não vai pra frente, não. Mas a Me deixa CW mais. tem uma. É porque é uma emissora pra jovem. Então qualquer coisa assim dá certo, entendeu? Dá certo e eu não duvido nada que essa série dê certo, porque é isso que o público jovem, que eu digo assim, criança, entendeu? tipo, pré-adolescente. Não, eu entendi o seu ponto. Que dá certo, não adianta. Dá certo. As coisas ruins dão certo. E as coisas boas que a CW tem também. Então, sei lá. Só que a série é muito ruim. E cancelaram The Secret Circle pra botar essa porcaria no lugar, né? Pô, era muito melhor deixar a Diva Lux mais uma temporada. Então, meu voto desde já é que isso vai flopar igual o The Beautiful Life. No primeiro episódio já vai flopar. Flopa bonito. flopa, com certeza. Pra mim também flopa. Igor? Vai flopar melhor que Hellcat, 2 anos atrás. Ai, Hellcat era muito bom, cara. Ah, eu assisti Hellcat, gente. Eu achava Hellcat o máximo. Nossa, eu vi o piloto. Olha, eu vi o piloto num desafio que tivemos no Spring Season Group. Nossa, pra nunca mais eu ver aquilo. Ai, Rockets era muito bom. Produzido por Tom Welling. Tom Welling. Não, gente, série, olha só, a série quando ela ficou, é que nem Secret Circle, quando ela ficou boa, ela foi cancelada. Porque quando vem um plot decente, bum, cancela a série. É, não, e tinha verdurinha, né, Luana? Verdurinha era o máximo, verdurinha. É. Então vamos pra última série da CW, a série que Luana pira louca, mais louca que Shakira, entendeu? Que Bombeiros de Chicago Fire, nada. Luana está esperando Arrow. Sim, Arrow. Luana suou em bicas quando viu o promo de Arrow. Sim. Morri 10 vezes, gente, vendo aquela promo, aquelas flexões incríveis. Achei o máximo. Sou fã já. Pra quem não sabe, Arrow é a versão do personagem da CW, personagem da DC, o Arqueiro Verde, que foi explorado em Smallville. Eles vão contar a origem do personagem novamente. Ele ficou 5 anos perdido numa ilha depois de um naufrágio, e quando ele volta pra sua cidade, ele começa a combater o crime da cidade, coisa, né, batida de super-herói. Eu vou ver essa série por causa que é a temática do super-herói, que eu gosto muito, né? À toa que eu vi 10 anos de Smallville. E porque tem a Kate Cassidy, de Melrose Place, que eu amo ela. Até quando ela fez um arco em Gossip Girl, eu vi só por causa dela. Só por causa dela. Vou falar e que ela Luana... começou em Supernatural, tá? Sendo a Ruby. Eu sei, eu sei. Melhor Ruby de todas, arrasando. Eu sei. Mas ela ficou famosa em Melrose Place junto ficou com essa leginha. Sem Supernatural ela não seria nada. Ela não estaria em Melrose Place. Whatever. Melrose Place e ainda tinha Ashleyzinha Simpson em Melrose Place. Enfim. Vou fazer um cast só sobre Melrose Place. Bom, deixa eu falar sobre Arrow. Fala, Léo. Eu já sei, né? Sei assim. Todos nós já sabemos desde quando ainda passava de Malvio, que já tinha o projeto de fazer a série do Arqueiro Verde. Desde então eu já me interessei, porque eu também qualquer coisa sobre super-herói DC, Marvel, eu tô vendo, eu gosto. E eu confesso que a promo e o trailer de Arrow me surpreendeu. Eu achei os efeitos bem legais. A série tem aquele tom meio escuro, sabe? As cores não são muito vivas, eu gosto disso. Meio noir, mas com cor. Achei a interpretação do cara que faz o arqueiro muito boa. Assim, não é um arqueiro... Vamos botar emo, entendeu? Igual era o de Smallville. O cara, as cenas que aparece ele lutando mesmo, fazendo as coisas lá, assim... Foram na promo, eu achei muito legal. Ele é agressivo. O Arqueiro Verde, ele é agressivo, entendeu? E em Smallville não era. Então eu achei muito interessante, achei legal. Achei que essa vai ser a maior. Como é que se diz? Vai ser a maior aposta da CW. E eu acho que vai. Eu acho que é a única que vai dar certo mesmo. Assim, não posso prever quantas temporadas. Porque. Enfim, é difícil você prever. Mas eu acho que vai passar da primeira temporada. Eu acho que deve ganhar uma segunda temporada completa. Eu achei bem legal. E O que me inspira também a ver séries de super-heróis é sempre os crossovers, né, que eles gostam de fazer, participações de outros, e você conhecer a mitologia lá desde o início do super-herói. Smallville no início era bem parecido, depois eles começaram a mudar, mas enfim, era a série do Superman, eu era muito fã, e Arrow eu acho que eu vou ver por causa disso também, mitologia, é super-herói, os efeitos foram bacanas, enfim, eu acho que vai dar certo, eu acho que essa é a única série que vai dar certo da CW para essa temporada. Trollagem mesmo. Seria se Clark Kent aparecesse na série só pra você. Você falou o que eu pensei. Você falou o que eu pensei. Eu pensei isso, mas não quis falar pra não ser muito clichê. Ia ser muito troll, gente. Cara, ia ser muito legal se ele aparecesse. Eu não duvido que não vai aparecer pelo menos um personagem. Um super-herói que apareceu em Smallville que vai aparecer em Arrow. Com certeza vai aparecer. Mas assim, eu acho que a questão do Clark Kent aparecer como o Tom Welling aparecer como super-homem, ou mesmo só como Clark Kent em Arrow, eu acho meio difícil, porque tem processos, né, envolvendo a Warner com a família do que tem os direitos, enfim. Eu acho que não podem mais usar essa imagem de Superman. E se fosse para ele aparecer em Arrow como... Ele tem que aparecer como Superman. Ele aparecer como Clark Kent, normal, não tem como, cara. Porque Smallville acabou de um jeito que ele terminou como Superman. Então, ele chegar a aparecer em Arrow como só o Clark, o Borrão, né? Como ele chamava. Superboy. É, Superboy. Vai ser um outro personagem de Smallville, mas não ele, assim, eu acho que não. É, aquele menino tubarão, que eu esqueci o nome dele, também tem... O menino tubarão. Aquele chá. Arthur Curry, né? O Aquaman, exatamente. O Aquaman, talvez apareça. Quer dizer. Tinha o Flash, não tinha? O Flash. Tinha o Flash, o Cyborg também apareceu. Então, pode ser que apareça um deles, assim. Eu acho mais. É uma coisa mais possível, né? É Zatanna, né? Zatanna. Não, porque ele é arrolado, né? Atrelado lá à CW, então pode ser que ele até faça participações também. É, ele não tem feito mais nada desde o fim de Smallville. Eu pensei que eu ia ficar bolado por causa que eu tava acostumado com o Oliver Queen de. Com o Oliver Queen. Com o Justin. Hartley. Com o Justin de. Justin Hartley de Arqueiro V, então. Talvez eu me acostume. Mas eu, assim como o Léo, eu gostei muito mesmo dessa. Da vibe que teve a promo, a pegada que teve. Uma pegada mais. Vamos botar assim, mais sombria do que era o Arqueiro Verde em Smallville. Eu gostei muito disso. O Arqueiro Verde em Smallville era muito mais moleque. Né? É. Entendeu? Assim. Não, eu gostava dele também, de Smallville. Mas se você for levar para o lado da história do Arqueiro Verde mesmo, o Justin Hartley, né, que fazia o Arqueiro de Smallville, assim, não ele, não o cara, não o ator, mas o arqueiro que ele enquadrou não daria, entendeu? Eu achei que vai ficar bom, achei que vai ficar legal, eu vou conferir porque eu me amarro em super-herói, então para mim Arrow vai bombar. Também também. Então, temos um consenso? Então. Uma coisa que salva, né? Então, Arrow bomba aí pra todos nós. A querida CW, então, ficou com dois flops, né? Ficou com dois flops e apenas uma salva, que foi Arrow. E a CW tem mais duas séries aí pro Mid-Season, que a gente vai fazer um cast mais pra frente, se o mundo não acabar. Então... Estamos chegando ao final dessa segunda parte das novidades da Fall Season, né? Você não deixa de conferir a primeira parte que vai estar no post aqui também, tá? Então, vamos lá. Luana, merchans e despedidas. Ah, eu queria, antes de me despedir, falar rapidinho de duas séries que já estrearam, mas elas são da TV fechada, que é Common Law e Man at Work, acho que é isso. Common Law, eu adorei, é da UFC. É, eu já adoro as séries da UK, e abri pegar os atores do personagem principal, tipo o How I Five Bull, sabe aquela. Os personagens, assim, os diálogos engraçados. Então, eu adorei a série. E acho que é uma boa pedida para quem gosta desse tipo de série. É possível, mas é bem engraçada. Porque foca no, nos personagens e não nos casos realmente. E a Man at Work, que é uma comédia de 20 minutos da C alguma coisa. Eu nem sabia que CBS, né? essa... isso, nem sabia que isso existia. Existe, Cara, Cugartão foi pra TBS agora. CBS, então, pois é. cara, eu só vou falar dessa série porque a série não é boa, mas eu ri. E, tipo, se me fez rir uma comédia de 20 minutos, é porque deve ser boa, porque eu não gosto, né? Porque todo mundo nessa altura já sabe que eu não gosto. E eu ri muito nos dois primeiros episódios, então acho que é uma boa pedida aí pra pelo menos conferir essas duas. É, adorei falar com vocês, né? Os meninos novos. Espero que vocês voltem. E é isso aí. Tchauzinho pra vocês. Igor, merchan e despedidas, Igor. Ah, tá bom. Então, eu só queria deixar assim uma ressalva, a gente não vai comentar agora, só mais pra frente, sobre a The Following e Coach. Following da Fox e Coach, que vai ser da CW, que só vai estrear na mid-season que vem. E eu acho que vão ser duas das séries que eu tô mais apostando pra mid. E eu acho que elas vão ser muito boas. E assim, foi muito bom conversar com vocês. Vocês são muito legais. Espero estar aqui de volta qualquer dia desses. Obrigado. Fala teu blog aí, Igor, pro pessoal visitar. A gente vai colocar o link aqui na postagem. Tá, então é eusérieswocê.blogspot.com. Acompanha lá. Beleza. Léo, merchans e despedidas. Bom, primeiro agradecer. Eu já tô pra. Já tenho algumas semanas, né, que eu fui convidado para participar, só que algumas desventuras em série não me permitiam estar em casa no dia e no horário marcado. Então, hoje eu consegui chegar. Quero agradecer o Pedro, já tenho uma amizade com ele já há bastante tempo. Eduardo, Luana, praticamente conhecendo hoje, assim, né, de conversa. Igor também já conhecia, a gente conversava bastante. Então, quero agradecer. Foi muito bom o papo. Como vocês falaram, né? Perdemos, eu e Igor perdemos a virgindade hoje. Foi uma coisa muito boa, muito produtiva, falar das séries. Olha, eu confesso que quando eu comecei o papo, eu estava com a cabeça fixa em acompanhar três ou quatro séries no máximo, por causa do meu tempo, que infelizmente está muito tenso. Mas depois de tantas promos, de tantas conversas, de tantas opiniões, de tantas risadas, com certeza pelo menos umas de quatro vai pular para umas 10, 12. Ah, o serviço de utilidade pública. Isso é. E pô, mas o meu problema é que eu sou o tipo de cara que quando eu começo a ver uma coisa eu não paro. Então isso me atrapalha por um lado. Mas pô, gostei muito do papo, é muito produtivo. É muito bom conversar assim, achar pessoas, né, que têm o mesmo, a mesma, como é que se diz? O mesmo gosto, a mesma paixão. Hoje uma coisa muito difícil de se encontrar, principalmente aqui no Rio de Janeiro. O Eduardo, eu acho que sabe Né? bem disso. Ó, nós aqui. É tão difícil encontrar pessoas aqui no Rio que você consiga conversar sobre série. Então, estou aí à disposição. Quando tiver mais, me chamem se eu não puder participar, porque ocorreu alguma coisa. E é isso. Grande abraço e beijo para Luana, que é a única menina do grupo. Vamos ver. Ô, Moisés, você Eu tá aceito dormindo o ainda, beijo. Moisés? Moisés. Cri, cri, cri. Olha o Moisés, ficou noob total, que para quem não sabe, Moisés teve num pagode, requebrou a noite inteira, foi uma loucura, não voltou, saiu dessa órbita. Mas se ele tivesse aqui, ia mandar um abraço para todo mundo, um beijo, desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E o nosso próximo podcast, para você já se programar, você, ouvinte, e você da mesa, já se programa. Daqui a 10 dias a gente vai se reunir para falar das finales, sim, finales de Vampire Diaries, Secret Circle, Glee, Smash, Supernatural, Game of Thrones e o que vier. Então já se Oba, prepara oba, oba. aí. Já se prepara aí que a gente vai falar só de finales. Então, vou fazer meu merchan e minhas despedidas. Não deixe de conferir aqui o nosso blog, ainda está sendo atualizado, pouquinho menos, mas está sendo atualizado, viciadoensérie.blogspot.com. Visite lá o blog do Igor também. Eu, você, séries.blogspot.com, Igor. Já foi embora também, senhor amado. Me siga no Twitter, que é o arroba edu_sacer, e não deixa de acompanhar as minhas matérias lá no seriemaniacos.com.br. A gente está lá dando expediente agora, né? Xoxomídia Forever agora. E esse foi a segunda parte do nosso podcast da Fall Season. Então, a gente espera você no podcast das finales. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. You know the bed feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you had the last laugh, but you think that everything doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fire. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean doesn't kill you, makes you strong.